pode sonhar que Deus vai cumprir. Mesmo em prisão, ele não desistiu. Esperou a promessa e Deus a porta abriu. Deus vai fazer que você sonhar. Pois os sonhos de Deus ninguém pode frustrar. O sol e a lua vão te obedecer. Toda autoridade estará com você. Deus vai realizar os teus sonhos. Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está num deserto, mas eu sei que está perto da sua bênção chegar. A vontade de Deus ninguém pode frustrar. Nossos sonhos vai realizar. Não desista jamais, faça como José, que esperou Deus agir e venceu através da fé. Nunca desista dos teus sonhos, porque o sonho que você está sonhando é o sonho de Deus. Deus sonha através de você. Aleluia! Deus vai realizar os teus sonhos. Mesmo em tempo de seca, muita chuva terá. Você agora está no deserto, mas eu sei que está bem perto da tua bênção chegar.